de Humberto e Ronaldo, dois loucos por amor, aqui no Central do Sertanejo, na sua quinta-feira. Eu tô indo pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações, daqui a pouquinho tem muito mais músicas bacanas pra você curtir aqui na sua rádio preferida, é o Central do Sertanejo, né, gente? Eu vou, mas eu volto. É rapidinho, não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo de volta na sua quinta-feira, 17 de março. Agora eu tô trazendo informações aí do Gustavo Mioto. Gustavo Mioto lança clipe com blogueira famosa. O cantor Gustavo Mioto começou o ano cheio de novidades. Depois do lançamento nacional da música 3 da manhã, o sertanejo preparou um novo videoclipe com a participação da blogueira Flávia Pavanelli, que possui mais de 2 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. As imagens foram feitas em Londrina, Paraná, com a produção de Thalita Pimenta e a direção de Jax Jr. No clipe, Gustavo Mioto e Flávia fazem um par romântico que foi separado pelo destino e que eles vão aí matar saudades com longas conversas por telefone. Ele diz que está muito animado com o lançamento da música e agora do videoclipe. Ando recebendo uma energia muito boa das pessoas que acompanham o meu trabalho, disse aí Gustavo Mioto. Tá certo, parabéns Gustavo Mioto por essa mais uma empreitada na sua vida aí com esse clipe bacana que deu tudo certo, que dê milhões e milhões de visualizações e com certeza com a ajuda dessa blogueira aí que vai divulgar no blog dela também, né? A Flávia Pavanelli vai bombar aí, né? É o Gustavo Mioto bombando, gente! É o Central do Sertanejo que não pode parar. Aumenta esse volume aí! Ótima quinta-feira pra você! Lembra daquele lugar, daquela janela, o céu tava estrelado e a lua nossa espera, tão bela. Lembra de todos os planos que a gente fazia e daquele arrepio que você escondia. Eu via. Lembra daquela novela que a gente via junto? Lembro de tudo. Quantas noites mal dormidas, consertando as nossas brigas. Eu lembro nossos defeitos. Os desencontros não é novidade. Tudo faz parte. Mas eu confesso, faria de novo. Eu arriscaria minha vida pra te amar outra vez. Lembra daquela novela que a gente via junto? Lembro de tudo. Quantas noites mal dormidas, consertando as nossas brigas. Eu lembro nossos defeitos. Os encontros não é novidade. Tudo faz parte. Mas eu confesso, faria de novo. Eu arriscaria minha vida pra ti.